Marcelo Henrique, King Céu, RW Joias, alô Roger, André CDs, o Moral de Pico Lara. Está online no Insta. Já liguei para as porrinhas que tá tudo. O moleque do veneno online, online metendo. Abençoa o Lucas. Online metendo. Revolta 3.0. Online metendo. Online metendo. Online metendo. Online metendo. Mas online metendo. Iago CDs. Nós tá online no Insta, tá tudo monitorado. Já liguei várias porrinhas, que tá tudo organizado. Atuando e mantendo o moleque no veneno. Online! Online metendo, online metendo, online metendo, online metendo. Caxias, Rafael Gravações.